83171, após a passagem do Airbus da companhia na final da 28, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28, ruta 31171. Após o Airbus, ali mantém na 28, tá? 31171. Quatro Galeão, 360, só um minuto para a cópia. Subida preparada, inicialmente. Confirmando Lima Romeu Romeu, pronto para acionar? Livre acionamento, chama táxi, Lima Romeu Romeu. Então 3517, solo 102, esquerda 121, decimal 9, solo. Esquerda 219, grato. Bom dia, o 3597, livrou na sua escuta. 3597, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, 3517. 4 nós. Iniciando, 3171. Então 3171 no copião? Afirmativo, tá iniciando 3171. Dael, Leida, após Leida, vou abrir de anteceptar o via e segue conforme. 5102, o código transponder, controle opera 120.8. 360, Galeão, apresentou no zero, decolando a 10, com curva à direita. Dael, Leida, Brid, receptar o via, 5102, transponder, 120.8, controle. Já confirmando, pista 28, após decolagem a curva à esquerda. Ah, confirmando 28, obrigado, com curva à esquerda, o 1804. Aqui é o 01, não chame quando para o puxa acionar. Chamarei, 204. Fala, bom dia, gol 642. 642, seu valor para a melhor do mundo, Recife, 390. Via, amor. Provado 390 para Recife, via Upper 858, decolagem da 1, da 28. Com curva pela direita, no perfil da Aron, subida Aron, transição Melim. 5111 transponder e controle opera em 120.8. .90, via Peruíso 58, decola da 28, curva direita após, Aron Melim, aciona 5111 e o controle 208. Chega quando pronto para o push spec, acionamento. Valeu, obrigado. Pessoal, é o azul 4069. 4069, prossiga. Só confirmando a informação, a gente está dando ILS a 28, mas o vento está 120.12. Vocês estão operando a 10 ou 28? O vento de superfície aqui pra gente tá dando 280 graus com 5 nós. Ah, tá ok. Então não é só porque o Atis tá dando vento de 120 com 12. Ah, tá ok, tá ok. Sim. Tá ok, obrigado. Então 3153, passando o Serra Vida 364, baixar pra lá. Feito, então 3153, tráfego já avistado, tem livre pouso, cabeceira 28, vento 280 graus com 04 nós. 3, 1, 5, 3, baixa, travar, ok. Solo Salvador, bom dia, o azul 4069, para cópia Campinas, um repetitivo seguinte do hotel. Nova informação em curso agora, Nova Índia, 360, pronto cópia. Pronto cópia, busca Índia. Campinas, aprovado 360, volta via piso Luno 6. Decolagem pista 28, com curva pela esquerda. No perfil da El Leda, após Leda, voa bridge, ao interceptar a aerovícia, conforme. 5110, código transponder, controle opera 120.8. Cuidado, vira Covas 360, decola da 28, curva esquerda, da El Leda bridge, rosa para Zulu 1E, conforme preenchido. Senado 5110 e o controle 12080, ao azul 4069. 03 portão, chega quando pronto para o puxa assinar. Gente, Marcelo 69. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, cabeceira 17, táxi via pista, Lima Romeu Romeu. Agora 18 pronto, tá 3201, né? E 201 na linha e manter, cabeceira 28. A linha mantém, 3201. Tá 3153 no solo, 18, libera a esquerda e chama 121, décimo 9. Segurança do 9, tá 3153. Paulo Salvador, tá 3153, livrou na sua escuta. 121, décimo 9. Então 3201, autorizado a decolagem, pista 28, vento 270 graus, 104 nós. Teve decolagem 3201. Seja bem-vindo, inicialmente prossiga via Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai manter, tá 3153. Cinco três, portão prevista 05, pode prosseguir, Alfa Juliette até o mesmo. Alfa Juliette até o 05, tá 3153. Eu te mantenho a posição, Lima Romeu Romeu. O 3201 decola os 20, chama agora o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, bom feriado, 3201. 204, tô sendo pushback. Coordenem com a Infero, deve estar ciente, com a pista 128. O senhor vai puxar com a cauda ingressando a taxiway Índia, ok? Após, vai sair via ou pátio 3 ou via Juliette. Tá ok, cauda para Índia, sai via Juliette ou pátio 3, 1804. Tá livre então, né? Lima Tio, Shim Taxi. Tamo Taxi. Controle Salvador, bom dia, tá 3201, 2500 para 3601. Suba 360, ligamento 3201. 3201. Tá 3171, chame Recife 125, plantão 1288, alterne 1260. 288, 260, tá 3171, obrigado. Papa Lima Romeu, meu autorizado de decolagem vista 17, o vento 280 graus com 04 nós. Romeu, Romeu, decola os 23, chama agora o controle em 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado e um bom dia, Romeu, Romeu. Salvador, bom dia, Papa Lima, Romeu, Romeu, tá passando 2000 na Tael. Boa 260, Lima, Romeu, Romeu, Vigilante. Romeu, Romeu. Por exemplo, no 10, chame táxi, 3890. Chamada para o táxi, 3890. Da 3201, chame Recife, frequência 1251, 1332. 3351, 3325, tá 3201 no bom dia. Bom dia. Táxi Gol 804, tá com 147 a bordo, 3 horas e 45, altar na Campinas. Autorizado táxi 804, prossiga via Alfa, após Juliette, questão, participal, Juliette e Alfa, até o ponto de esperada 28, na minha escuta até lá, quando lá a torre 686, o ajuste 10 na quadra. Via Alfa, parte Juliette, via parte Juliette e Alfa, lá no ponto de espera 28, chama a torre, obrigado, até lá na torre. Nada, bom voo. Salvador, o Gol 642, está no 8, para puxa, estacionamento. Mantenha a posição no 648, está atrás da TAM, já está finalizando o pushback. E vai taxiar a retaguarda. Ok, né? Lima Romeu, Romeu, chame Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, boa. Romeu, Romeu. Alô, Salvador, 11469, Antena 3, pushback, acionamento. 4069, no 03, está aprovado, time tax. Autorizado, puxa, acionamento, 4069. O Gol 1642 pode iniciar após um táxi, tá? Afirmativa, após o tanque usar a retaguarda, já pode se considerar pré-autorizado no 642. Obrigado. Salvador, é o T3890? Escuta. É o Vale, é o Gol 208, que tinha o pushback acionamento, confirma? Sim. Se quiser autorizar o colega, a gente ainda vai precisar de alguns minutinhos aqui na posição. Entendi. O 642, tá na escuta? Positivo, vamos iniciar então, obrigado aí. Filho, Shimtek. Salve Guarulhos, salve Salvador, bom dia, o Gol 1607, Índia, Guarulhos 380. Sim, de Guarulhos, eu tenho aprovado 360. O senhor aceita? Afirmativo, 360. 360 Guarulhos aprovado. Rota via Pesolu 21, decolando ao 28, curva pela esquerda, no perfil da Arbor, Elefa, interceptor Visa, conforme após. 51112 o transponder, controle opera 120.8. Espera da 28. Do Guarulhos, conforme 360 Pesolu 21, decolando a 28, com curva esquerda, Arbor, Elefa, chama 51. 51, 12 e controle 20, 8, gol 607. Correto, sempre quando parou, Salvador Azul 4069 pro táxi, 112 a bordo, 4 horas e 30 galeão. 69, táxi autorizado, pátio principal, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, na minha escuta até lá. Quando lá, torre 186, com ajuste no 0 no 4. Autorizado via pátio, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 186. Tá ajustado no 0 no 4, obrigado, bom dia, 4069. Táxi, o gol 642, POB 115, estou no meio de 3 e 10, Salvador alternado. Linha 42, Juliette Alfa até a ponte escala 28, seguindo o azul, lá torre 186, ajuste no 0 no 4, bom voo. Pegou o azul, Juliette Alfa até a ponte escala 28, 186 lá, obrigado, bom feriado. Novamente. Para o táxi, o 3890 com 1663 e 40 Natal. Esse segue o gol, Juliette Alfa, 18.6 no ponto de espera com a torre, 1094 no ajuste, ótimo gol. Juliette Alfa, 18.6, 1014, 3890, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol 1804. 1804, sua 360, saída da Elv, já vai. Obrigado, 360, não é da Elv, mas foi escuta. Bom dia, é o gol 17. 1715 para Brasília, 360? Afirma. Aprovado, 360 Brasília, aerovia Pesolu 17, decola 28, curva esquerda, subida Arbor, Elefa, terceira aerovia. 5114 transponder, controle opera 120.8. É 360 para Brasília, no Parque do Luno 7, decola da 28, curva esquerda, Arbor, Elefa, 5114, 198, controle. É, 120.8, controle. Ah, perdão, 208. Chame no ponto 2 quando pronto, para o puxa acionar. Salvador, bom dia, 1897, gol. Quem que chamou? 1897? Positivo, é o 340, Confins. Eu tenho pré aprovado 360, aceita ou quer que coordene o 34? 36, obrigado. Confins 360, aprovado, rota via para o Zulu no 6, decolada 28, com curva pela esquerda, perfil da Dael, Leida, após Leida Bridge. 5116, transponder, controle opera 120.8. Amigo, depois de Dael, Leda, Bridge, não deu mais não. É, pós-Bridge, percebe ser ouvido, é conforme. O código transponder é o 5116 e o controle opera 120.8. 3620, uniforme Zulu, no meia, decolada 28, Dael, Leda, Bridge, 5116 e 1208. Correto, só complementando, curva esquerda, após decolagem, 28, chame no 9, ponto pronto para o pushback, saneamento. Tá barato. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4069, ponto esperta 28, pronto. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 28, vento 280 graus, 049. Além da decolada 28, Azul 4069. Solo, voo 9705, está na 2, pushback será. Qual o próximo setor? O tráfego companhia no Costa está iniciando. Vai ser o próximo setor, então o tráfego da companhia no portão 4 que está iniciando o push. Número 2, aguardando. Estou aí, bom dia, 1642 da Gol, pode esperar pra lá. Gol no 642, bom dia, após a rolagem do Embraer da Azul, alinhar e manter, cabeceira 28. Após a Azul, alinhar e manter na 28, 642.